Quando aquela festa aí que o senhor foi lá? É, compadre, foi lá naquela festa. Sabe de quadrar, meu amigo. Vamos embora. Vamos embora, compadre. E quem não acredita, grita então. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Chamou para esse pagode e me avisou, aqui não tem pop, até me pediu pra pisar de mansinho, porque sou da cor, eu sou escurinho, aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. E se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega. Minha baixada, e ando tranquilo e ninguém me diz nada. E lá camburão não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa polícia. Lá até parece a Suécia bacana, e se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como este ambiente pesado, que você me trouxe para ser roubado. E se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Você me chamou para esse pagode e me avisou, aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho, porque sou da cor, eu sou escurinho, aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão, não fica um. Baixada, que ando tranquilo e ninguém me diz nada. E lá camburão não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa polícia. Lá até parece a Suécia bacana, se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como este ambiente pesado, que você me trouxe para ser roubado. E se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Pega ladrão, não fica.